para sobrevoo na cidade baixa e após a travessia da Bahia todos os tempos. Ciente. 2782, solo zona 5, vista direita, chame solo 2119. Vira direita, o solo em ano 2119, azul 2782. Papa Romeu Victor Hotel Delta, possível cruzamento do campo. Evite sobrevoo de aeronave, se for aeronave na 17 para a decolagem. Após cruzar o campo, reporte. Ciente, após cruzar o campo, reportará Victor Hotel Delta. Voa Márcia, cuidado do anel, autorizado de uso, cuidado do anel de ano, nível de voo 050, número 3, na aproximação. O Delta já cruzou o campo, está prosseguindo rente a final 1-0, por gentileza se afaste da final do 1-0, comprou a esquerda, sigo na linha litoral, com referências visuais com a linha do litoral, chame controle, 1-2-0, decima 8. Está para a ponte do sul, então segue controle, 1-2-0, decima 8, Vitor até o Delta. Boa noite, nós estamos estressados, chegada a Delta, lista para 4, meu país, a lista na 0, na 5. 090-639,

4235, registra a Ana 909. Aí eu faço 292, completo o sinal de comissão e Ana 18 do sinal 95. 075, decora os 262, estima agora o controle no 20 do sinal 8, por favor. 208, boa noite, a 075. Fazer 4298, transportado, pista 10 livre, ao 30 pulso, 090 graus, 129. Comissão Salvador, boa noite, é um azul 9075. Aguarde. 2970, declaração para sedentamento, mantenha a presença para o alimento localizador, busca para 3 mil saídas, lista na 0,25. Presença para o alvo, 2970. Presença para o alvo, 2970. Presença para o Direto Elefa para o 3402, boa noite, autorizado chegada do mais ano, deixa para o nível 050 e deixar para 2400. E 4235, revisa para a velocidade de aproximação, complete demais, comissão de 118 do sinal mais. Dona 973, comissão para o Recife, Ana 28, decimal 35, alcance Ana 25, decimal 1. Suíço, é quase 30 ali. Ué, 060, deixa para 2006, autoridade sinal e eletro, seja confiabilizada. Boa noite, bom 970. Quatro 298, salva 30 desse direito, chama esse salvo, chama desse mal 9. Dá direito pro seu girizano. Azul 4238, 30 pouso no dia. 970. 0970, continua a aproximação número 2, por favor. Oi, senhor, vamos lá, por favor. A gente está autorizado o pouso 10, vento 110 graus, 099. Sete, o pouso, vamos lá, 7090. Final reporte. Obrigado para final reporte. 9022, controle de restrição de altitude, deixa para 3.000 pés, ajuste na 095. pouso 17, vento 090 graus, 029. Amanhã eu vou acusar. Pode ser? Amanhã. 6-6, confidente dessa live, a gente vai fazer 5 conexões de lançagem. Vira Bantu, apenas direção ao Sala da Zero, boa noite, vai para a Vira Bantu, boa noite. 2, Hospital de Remédio ao 5-3, autorizado curva à esquerda. Tudo e mantenha mil pés no, na terra do vento, na sistema 0 e aguarde tudo. Autorizado, liberado pela esquerda, 95, aguardar as gravações. Mantenha 1 com mil pés. Só para informar, irá posicionar uma nova sessão. Seguinte. Saneamento 310, informação de tráfego, Papa 28 Alfa. A sua esquerda, mil pés, não irá interferir pena do vento. Decolagem autorizada, 100 graus, 109. Boa noite, São 317, autorizado alinhar e manter o chovel. comunicação, autorizado de chegada Bombadiano. Você mantém o nível 070, redução para 2509, teste número 3 na próxima fase. Before taxi Juliet. Yoshima 015, decolagem autorizada. Não necessita de apoio em solo? Caso necessite de alguma coisa, apoio já está pronto, da situação do campo. Após o alinhamento autorizado, alinhar e manter. O 1-1-7-0 de comprador 209. Fala, a gente chama 92-8-4-0-3-1 da presença, vou te botar 3-1-2. São 3-1-9-7, difícil. 1-2-8-3-5, alternado 1-2-5-1, bom gosto. 4-9-8-0, da ponta da volta. Para 2009. 4.10, confirme. Já, o voo número 70 até 4.10. 90, copia. 3A, Salvador Recife, 350, via Alfredo Lula 7, decola pista 90, primeira curva à esquerda, saída Uca, transição Aracaju, controle 120, 18, transponde 51, 51, azul 49, 80. Nível 350, portão 9, time pronto para o Chivete Salamento. Thank you. Zona 763. Tirar 6224, redução para 2209. Responde, portão 01, chame pronto para pedir estacionamento. Bom, 170, completa final, 3, 18, 95, repouso.